eu tive um amor. Um amor tão bonito. Aqueles que matam com sabor de saudade. O meu ex-amor. São coisas que a gente não esquece. Ah, se eu tomasse cachaça, viu? Eu só ia bebo doido. Com tanta dor. Foi bonito demais. Aí eu estou sozinho. Fui rico de amor. Hoje estou tão só. Foi bonito demais. Aí eu estou sozinho. Fui rico de amor. Hoje estou tão só. Chora, bebê! Eu tive um amor. Um amor tão bonito. Aqueles que matam com sabor de saudade. O meu ex-amor. São coisas que a gente não esquece. Mas você não merece. Com tanta dor. Foi bonitinha. Mas eu estou sozinho. Fui rico de amor. E eu estou tão só. Foi bonito demais. Mas eu estou sozinho. De amor, hoje estou tão só. Chora, bebê! Meu parceiro Paulino Neto, aquele abraço, meu irmão, tamo junto, papai.